aos poucos cantores do porvir e mágicos das frases engebradas em mel. Trago luas novas, bobagens num papel, balões incendiados, coisas que caem do céu, sem mais nem porquê. Queria um dia no mundo poder te mostrar o meu talento pra loucura, procurar longe o peito. Eu sempre fui perfeito pra fazer discursos longos, discursos longos sobre o que não fazer. Que é que eu vou fazer? Senhoras e senhores, trago boas novas. Eu vi a cara da morte, ela estava viva. Viva! Eu vi a cara da morte e ela estava viva. Viva! Tirei milhares de metáforas rimadas e farei das tripas coração do medo minha oração. A não ser que Deus haga na hora da partida. Na hora da partida, tiros e vamos pra vida. Então vamos pra vida. Hey!